buscando vinho pra gente tomar. Enquanto isso você prepara o jantar, que eu tô chegando. Sei que você tá cansado e eu também, mas prometo que isso vai nos fazer bem. A gente tá precisando de um minuto de paz, de um momento a dois, sem nos preocupar o que tem pra fazer depois. Desliga o celular, que tal a gente começar com um brinde e um beijo. Nossa, que saudade eu sentia de nós dois assim, de nós dois aqui. E na segunda taça a gente tira a roupa, como há muito tempo não fazia. Nossa, que saudade eu sentia de nós dois assim, de nós dois aqui. Nossa, que saudade eu sentia de nós dois assim.